No coração do Brasil a batida é intensa. O calor das ruas, a vida é uma dança. Entre favelas e praias a gente sobrevive. No jogo da vida, o sonho que se vive. Cabelo cacheado, orgulho no olhar. São Paulo a mil, no Rio a vida é mar. No sertão o sol queima, mas o povo é forte. Da Amazônia ao Nordeste temos sorte. Brasil, Brasil, terra de calor e paixão. Na batida do rap, a nossa voz é um trovão. Do samba ao funk, a cultura não tem fim. No peito um tambor, no passo um tamborim. Política e corrupção, o sistema é pesado. Mas a força do povo é sempre admirado. Na esquina do país, o sonho é grande. A esperança, o combustível nunca é distante. Na quebrada, na zona, a vida é resistência. Rima no cimento, a voz é nossa presença. Das festas do Pelourinho ao carnaval no sambódromo, o Brasil é uma festa, um espetáculo sóbrio. Brasil, Brasil, terra de calor e paixão. Na batida do rap, a nossa voz é um trovão. Do samba ao funk, a cultura não tem fim. No peito um tambor, no passo um tamborim. As crianças sonham com um futuro melhor. Na luta diária a gente não se cansa, não se retira. Brasil, seu povo é guerreiro e não se esconde. Cada canto um ritmo, cada vida um som profundo. Brasil, terra de calor e paixão. Na batida do rap, a nossa voz é um trovão. Do samba ao funk, a cultura não tem fim. No peito um tambor, no passo um tamborim. Política e corrupia, a gente segue em frente. No Brasil a vida é vibrante, é sempre quente. No rap a história é contada, a voz se ergue. No ritmo brasileiro o futuro se enxerga. Política e corru, política e corru, política e corru, política e corru. No asfalto ou na areia, a gente segue em frente. No Brasil a vida é vibrante, é sempre quente. No rap a história é contada, a voz se ergue. No ritmo brasileiro o futuro se enxerga. Brasil, Brasil, terra de calor e paixão. Na batida do rap, a nossa voz é um trovão. Do samba ao funk, a cultura não tem fim. No peito um tambor, no passo um tamborim. No asfalto ou na areia, a gente segue em frente. No Brasil a vida é vibrante, é sempre quente. No rap a história é contada, a voz se ergue. No ritmo brasileiro o futuro se enxerga.